5.2 – Geração de e-mails. Após explorarmos a geração de resumos executivos, vamos agora mergulhar na automação de outra tarefa essencial na comunicação empresarial – a geração de e-mails. E-mails são uma das principais ferramentas de comunicação no ambiente profissional, exigindo precisão, organização e um tom apropriado para cada destinatário. A IA oferece soluções práticas para redigir e-mails rapidamente, personalizando mensagens e garantindo que sejam bem estruturadas e eficazes. Nesta sessão, você aprenderá como utilizar IA para criar e-mails profissionais em diferentes contextos, como comunicações formais, informais e estratégicas, explorando exemplos reais e realizando exercícios práticos. 5.2 – O que é a geração de e-mails automatizada? A geração de e-mails automatizada utiliza IA para criar mensagens com base em informações fornecidas pelo usuário. Essa tecnologia pode adaptar o conteúdo ao tom, estilo e propósito desejados, otimizando a comunicação em cenários profissionais. Características principais: personalização, mensagens adaptadas ao destinatário e ao objetivo da comunicação. Rapidez, redução do tempo necessário para compor e-mails. Consistência, linguagem padronizada e com menor chance de erros. 5.2.2 – Benefícios da geração de e-mails com inteligência artificial. 1. Eficiência – Elimina a necessidade de redigir e-mails do zero. 2. Precisão – Mensagens são bem estruturadas e alinhadas ao objetivo. 3. Escalabilidade – Gera múltiplos e-mails personalizados em grande escala. Exemplo, uma empresa usa IA para enviar convites personalizados para um evento corporativo, economizando tempo e garantindo que cada e-mail seja relevante para o destinatário.